Depois de tantos problemas, dramas e dilemas, a vida sorriu pra mim. Ela sorriu pra mim. Tô quase a largar os esquemas, entrar no sistema, porque a vida sorriu pra mim. Ela sorriu pra mim. Depois da tempestade vem a bonança. Sempre ouvi dizer que quem trabalha alcança. E eu sei que é possível mostrar às crianças que com sacrifício fazes a mudança. E aí, nunca fui de esperar a sorte. Eu sempre fiz a minha sorte, sem medo do beijo da morte. Tristeza só me fez mais forte. E aí, hoje eu só quero abraçar a minha mãe, dizer a Francisca que tá tudo bem. Os meus irmãos sabem o quanto eu passei, meus amigos sabem quanto eu procurei. Só Deus sabe os sítios por onde eu andei, noites e dias que eu sempre sonhei. Já dei muitos tiros no escuro e falhei, mas acho que desta vez eu acertei. Depois de tantos problemas, dramas e dilemas, a vida sorriu pra mim, ela sorriu pra mim. Tô quase a largar os esquemas, entra no sistema, porque a vida sorriu pra mim, ela sorriu pra mim. Depois da tempestade vem a bonança. Sempre ouvi dizer que quem trabalha alcança. E eu sei que é possível mostrar às crianças que com sacrifício fazes a mudança. E aí, nunca fui de esperar a sorte. Eu sempre fiz a minha sorte, sem medo do beijo da morte. Tristeza só me fez mais forte. Vou compensar o meu tempo perdido, recompensar os erros cometidos, ser um bom pai e talvez bom marido, para deixar um rano no meu apelido. Só Deus sabe os tempos que andei foragido, longe da zona, perto do perigo, problemas entre polícias e bandidos. Mas hoje eu tô longe dos meus inimigos. Depois de tantos problemas, dramas e dilemas, a vida sorriu pra mim, ela sorriu pra mim. Tô quase a largar os esquemas, entrar no sistema, porque a vida sorriu pra mim, ela sorriu pra mim. Depois da tempestade vem a bonança. Sempre ouvi dizer que quem trabalha alcança. E eu sei que é possível mostrar às crianças que com sacrifício fazes a mudança. E aí, isso não dê valor ao que eu já tenho, é falta de gratidão. Por isso é que eu sou grata a cada visualização. Aos que me ouviam antes de me ouvir 1 milhão, não pago em frente a 30 mil com o microfone na mão. Já estive noutra posição, numa outra realidade cheia de ilusão. Minha mãe dizia, filha, nessa vida só tens 1 bilhete de 2. Ela me vê na televisão. Yeah, yeah. Eu sempre pude fazer tudo agora. Tudo que eu faço por amor. E antes que chegue o dia de ir embora, se engrana na vida e ser inspirador. Ai, ainda não estou onde eu quero, mas já que estar onde eu estou, tento ser sincero. Mesmo que eu tivesse que recomeçar do zero, não mudaria nada no meu nome. Depois de tantos problemas, dramas e dilemas, a vida sorriu pra mim, ela sorriu pra mim. Tô quase a largar os esquemas, entra no sistema, porque a vida sorriu pra mim, ela sorriu pra mim. Depois da tempestade vem a bonança. Sempre ouvi dizer que quem trabalha alcança. E eu sei que é possível mostrar às crianças que com sacrifício fazes a